Falou amor, falou mais alto sua vaidade. Você é mestre em sacanagem, é desse que mente pra tirar vantagem. Então seu carro estragou, né? Tá sempre sem buzina. Não sabia que boate, agora chama a oficina. Sabe aquele celular que eu te dei, amor? Tem um localizador. Bebe e assiste aí, não precisa ir embora. Sou a próxima a entrar, vou fazer esse petice. O meu cover você nem precisa pagar. Ai, ai. Bebe e assiste aí, olha os homens gritando. Eu também sei seduzir. Tá vendo o que você perdeu? Todo mundo tá querendo. Portal do La Rocha. Então seu carro estragou, né? Tá sempre sem buzina. Não sabia que boate, agora chama a oficina. Sabe aquele celular que eu te dei, amor? Tem um localizador. Vem! Bebe e assiste aí. Não precisa ir embora. Sou a próxima a entrar. Vou fazer esse petise. O meu cover você nem precisa pagar. Ai, ai. Bebe e assiste aí. Olha os homens gritando. Eu também sei seduzir. Tá vendo o que você perdeu? Todo mundo tá querendo. Bebe e assiste aí. Não precisa ir embora. Sou a próxima a entrar. Vou fazer esse petice.